pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Uma família começa em qualquer... Eclesiastes capítulo 11 e verso de número 6. Com esse texto nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa segunda-feira feliz, abençoada, porque Deus tem derramado sobre o seu povo de forma muito especial as suas copiosas bênçãos, trabalhos que foram realizados nas congregações, no final de semana, foram abençoados. As notícias que chegam depois das reuniões é que a bênção de Deus repousa sobre o povo do Senhor. Logo mais, no dia 1º, às 2 horas da tarde, aí no templo, estaremos reunidos para uma reunião com os irmãos que vão descer as águas do batismo. O nosso batismo em água será o dia 8 de outubro, e nós queremos convidá-los, os irmãos que estão se inscrevendo nos bairros, nas congregações, para o dia 1º, às 14 horas, em nosso templo, para essa reunião com todos os candidatos. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Quando um semeador sepulta uma semente, ele se entristece por alguns momentos e se alegra para a posteridade. Entristece-se porque nunca mais ele verá aquela semente. Alegra-se porque ela renascerá e se multiplicará em milhares de novas sementes. Jesus Cristo, o nosso Mestre Eterno, semeou as mais belas sementes no árido solo da alma e do espírito do homem. Ele cultivou-a com as suas aflições, ele irrigou-as com o seu grande amor. Foi o primeiro semeador que deu a vida por suas sementes. Por fim, elas germinaram e transformaram o homem em um jardim com as mais belas flores. A vida do ser humano ficou mais alegre e mais suave depois que ele nos ensinou a viver. Jesus foi famoso e seguido de forma até apaixonada, por muitas pessoas que o seguiram. Mas também foi perseguido com ódio, como o mais vil de todos os homens. Ele soube ser alegre e soube também administrar o seu sofrimento. Fez da vida uma fonte de inspiração, escreveu uma história de vitória para o homem. Teve sonhos e a maior meta de todos os tempos. Talvez fosse a única pessoa que conseguia erguer os olhos e ver os campos verdejando quando só havia pedras, areias, solo árido à sua frente. Ele nos ensinou que é preciso ter metas. Ele nos ensinou e nos encorajou a sonhar com o futuro. Mostrou-nos que podemos romper as algemas dos preconceitos, do medo e as amarras de nossas dificuldades. Por isso é que quando você lê a Bíblia, o Salomão diz: pela manhã, lança a tua semente. Isso fala quando a gente é jovem, manhãs. E ele disse: à tarde, não retires a tua mão. Isso fala quando chegar a velhice. Em todo tempo, você deve ser um semeador, porque temos uma promessa que está lá nos Salmos de número 126, que o que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amados, Jesus morreu, descansou de suas dores. A morte lhe deu trégua nas aflições. Antes de ser preso, dissera no jardim do Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele semeou o amor, semeou a paz e deixou para nós a oportunidade para sermos propagadores, testemunhas dos milagres que ele tem realizado ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. Que Deus te abençoe, a você, pregador, semeador. Não desista, ainda que as noites sinta o cansaço, a dor, a fadiga, mas de manhã levanta e saia fazendo aquilo que Deus determinou que você fizesse para honrar o nome daquele que te salvou. Quero nesse momento orar com você. Senhor, Deus Pai, Deus Eterno, neste momento, nesta manhã, quando mais uma vez nós ministramos a tua palavra, e eu te sou grato, Senhor, porque essa semente caiu no meu coração, e assim como ela foi semeada nesta manhã, ela possa também encontrar um coração, alguém que lhe receba como Salvador, e ela possa brotar, produzir, e que essa pessoa que me ouve diariamente possa compreender, Senhor, que essa palavra tem que penetrar na sua alma, no seu interior. Abençoe os pais, as mães, pessoas que estão em aflições, em lutas, lares destruídos, porque estão semeando, receberam a semente do ódio, da desconfiança, da traição, mas nós estamos aqui com a semente da palavra, a semente da vida, do amor. Troca, Senhor, este ímpio que está instalado. Permita a Deus que o arado dos céus entre, remova, e possamos, Senhor, semear aonde tem ódio a paz, alegria de Deus, em lugar da falta de amor, e que as bênçãos do Senhor alcancem os pais, as mães, em o nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.